Amigos da Justiça, univos! Está começando o Disco Ninja no Eu Gosto de Jogos número não sei qual! E nesse embate quase nós estamos aqui com o ninja inimigo Oi, foda-se, e o Ilapso. Disco O Daigo. Sabe o que podia voltar nesse? Aquela musiquinha de disco safada que você colocava nos discos ninja antigo? Sumiu? É que eu não edito mais, não. Ah, então ferrou. Eu nem lembro que música é essa. Eu vou arranjar. Eu acho, cara, que isso responde a pergunta. Me cobra? Te cobro. Eu cobro também. Vou te cobrar igual eu te cobrei pra você responder o e-mail lá pros e-mails do baixo do seu crime pro teu e-mail. E você depois ficar reclamando que eu nunca te falei nada. Me cobra. Cica Pinheiro. Aí, eu acho que a gente devia fazer um disco ninja especial Guardiões da Galáxia. Só com o primeiro, né? Não, que é isso, cara? Como assim? O treino do segundo é muito bom. Não. Sai daqui. Qual é a música do Jackson 5? Essa semana vamos girar o globo de luz do combate para escolher quem é o melhor Ninja DJ! Tudo isso muito mais depois do Ximenes. Ximenes. Olá, senhores, como vão vocês? Aqui quem fala é o Diego Senec novamente, e sobre o cast referente ao vacilo final 15, o jogo realmente é muito confuso, você não entende nada do que acontece direito, mas ele não chega a ser um jogo ruim, é um jogo bom, não diria marcante, por causa que, como foi já citado no cast, muito confuso, dividido em partes, que você tem que assistir um pedaço do filme, você tem que assistir o anime pra pegar mais coisas, ler não sei mais o que, aí pra mim isso aí não fica legal, na minha opinião, e ficou confuso. O final do jogo te deixa pra baixo, você fica triste pra caramba, quem tá depressivo, mas a melhor coisa é o ninja inimigo narrando como que foi o jogo, do jeito que ele veio na cabeça dele, falando essas gírias malucas que ele tem, e ficou muito bom aí, parabéns. Bom, então basicamente o que você disse é que o jogo é uma merda, mas apesar do jogo ser uma merda, o jogo é bom, é isso? Entendi bem, Dagos. Eu creio que seja isso, com um toquinho, uma pitada de o ninja inimigo melhorou o jogo pra você. Pois é, deviam botar ele pra narrar de fato a história do jogo. Seu RP do jogo, imagina. Sim, pra ele blightar a porra toda. Isso me decepcionou. Ah, caralho. Bom, na defesa dele, essa porra já tava blightada desde sempre. Não, é um negócio que quando começa errado é foda. Mas, cara, realmente, esse negócio de você ter que ver anime, caralho, cu, pra entender a história é uma merda. Não tem nada contra... É bom quando não é forçado. É isso que eu ia falar, é bom quando complementa, quando enriquece, não quando é dependente e cada peça é um lixo separado, sacou? E você tem que juntar tudo pra ficar mais ou menos. Enfim. É o pior tipo de transmídia, tipo, você é obrigado pra compreender a obra, consumi-la toda. E isso é um puta problema, porque no final o rolê não é satisfatório. Enfim, eu fico satisfeito porque eu economizo meu dinheiro, sabendo que é um lixo esse jogo. O jogo tá caro. O que eu meio que já esperava. O pior é que no início, no início, quando estavam hypeando, era Final Fantasy XIII Versus ainda, que chamava. Uhum. Eu tava amarradão, tava hypeadaço no jogo. Aí depois foi enfraquecendo, aí depois eu me liguei que os personagens eram muito de cuzão. O único que era mais ou menos legal era o Noctis, os outros eram tudo cuzão. E aí começou a vir a galera falando que o jogo era meio que merda, que a história era meio que merda. E aí eu fiquei triste e falei, foda-se. Ah, economizar dinheiro é bom. Tekken 7 tá aí. É, R$150. Vai se fuder que eu vou pagar R$150. Um jogo que é igual a desde os 5. Vai se fuder. Eu acho que semana que vem eu pego ele, hein? Sério mesmo? Tu vai pagar 150 conto nesse lixo? Não, deve pagar mais, pra essa versão de PlayStation 4 é mais cara. Pra tu poder botar chapéuzinho no Akuma? Não, você sabe que eu não vou botar chapéuzinho em ninguém. Ah, vai sim. Não vou, tem não. Que botar, não. Se você comprar Tekken. Se você pagar 150 reais no Tekken 7, tem que ser pra botar chapéuzinho no Akuma, filha da puta. Não, eu vou colocar, sei lá, a camiseta do Bullet Club nele. Cara, pior é que vai nascer pra PC essa merda, vai virar uma aberração esse jogo. Vai, porque eles vão modar a porra. Caralho, toda. Caralho, vai ser nojo. Ah, não vai ser tão horrível não assim, cara. Não quero nem ver. Cara, não quero nem ver. Eu só vou comprar esse jogo quando ele custar 50 reais. Falando sério, ontem eu fiz essa promessa. Falei, caralho, quando custar menos 50 reais eu vou comprar essa merda. Antes disso eu não vou comprar, não. Não vale. Sério. E o jogo é a mesma merda desde o Dark Resurrection, cara. Me diz o que mudou. Tá, botaram o Miguel. Eu gosto do Miguel. Fora isso. Não, nem é isso. Tem o Rage Art também. Ah, Rage Art é pau no seu cu. E tem aquela mecânica lá de absorver dano também. Que mecânica de absorver dano? Tipo assim, se você tá no meio de um combo embalado, você tem uma super armor pra terminar ele. Cara, nunca vi isso acontecer. Isso é do 7? É especificamente do 7. Ah, foda-se, tudo uma merda, tudo lixo, foda-se. É, a gente já deu a filosofia do dia, que é vai todo mundo se fuder. E não irritem o Castro. Você tem alguma coisa a deliberar, o Douglas? Não foi uma semana muito calma, é simplesmente o fim de minhas férias, infelizmente. É. Essa é minha última sexta-feira como homem livre, então eu quero comprar um lança-granada e destruir a minha rua. Eu sei que você tá fazendo errado pra caralho, porque tu tá de férias e tu acordou 8 da manhã. Então, exatamente isso. Na verdade, eu acordei mais cedo. Eu acordei às 5, eu fiquei revoltado e dormi até às 8. Douglas, você tá errado. Enfim. A fazer o quê? É isso, beijo anal. É, um beijo anal, porque logo mais tem mais! Como é que chama aquela porra lá? Beijo grego. Eita, nossa. Da vitória. Peraí. Antes do dadinho da vitória, a gente precisa explicar pra quem tá chegando agora. Existem pessoas que não conheciam o Baixo Frente Soco até esse momento da história da galáxia. Existem 4 dimensões. E uma dessas dimensões é você que não entende que o Baixo Frente Soco tem o Disco Ninja. Então, seja bem-vindo. Ilapso, quais são as regras do Disco Ninja? As regras deste maravilhoso confronto de luzes. Não há regras. É que não há regras. Bem-vindo ao Brasil. Bem-vindo ao Brasil. Companheiro. Companheiro. Não as regras desse episódio em específico, mas como funciona a dinâmica do Disco Ninja? Doutor, a dinâmica do Disco Ninja. Tipicamente, a tese que montaram é que são 3 rodadas. Em cada uma dessas rodadas é proposto um tema. Esse tema é prova? São a imprensa, eu soube que nem você. E pra cada um dos temas é sorteado por esse. Em cada um dos temas você não sabia, a imprensa não sabia, eu não sabia. Marisa, então, que fez. Então, senhor presidente, o senhor admite a sua relação com. Não com sei. O Disco Ninja? Não sei. Eu sei porque são na denúncia. E sempre que o último terminar de falar, e sempre que o último a falar de um tema, vai ser o primeiro a falar do próximo tema. Ah, é, pode ser. Perfeito. São 3 rounds, cada round tem um tema, as músicas são escolhidas debaixo desse tema, e quem termina um round começa o outro. E, Gegé, qual é a entidade cósmica que decide a ordem que as pessoas falam? A entidade do foda-se. Não, é o dadinho da vitória, porra. Fala assim, dadinho. Poxa, a minha resposta é pelo foda-se, mas ele ainda é o dadinho. Isso foi mansplaining. É o dadinho da vitória, porra. Fala o dadinho da vitória, porra. Só queria dizer isso. É pra você ler o teleprompter? É pra você ser uma menina linda e ler o teleprompter. Faz favor, sabe o que é mansplaining pra cacete? A porra da trilha sonora do Guardiões da Galáxia 2. Ah, vai tomar. Esse fulaninha, tipo você daria uma bela esposa. E não sei o que. Garoto, fique velho, arrume uma mulher pra garoto, você. Caso. Essa não, música é. Essa não, música não, é pra sério. Caralho. É. Sabe o que eu li sobre? O que você leu sobre? É que a trilha sonora do 2 foi o que a mãe do Quill deixou pra ele entender o pai dele. Tem músicas que tocam no 1 que são na trilha sonora do 2 já. Assim, sim, dentro da história do filme, eu não sei mais quais. Mas a trilha sonora do 1 é tipo as músicas que a mãe dele mais gostava pra que ele não perdesse ela do coração. Por isso que é sensacional. Por isso que é sensacional. Olha só. Não sei se é bem isso não, porque no segundo eles falam que... Quer dizer, o Ego fala que essa música, essa Brandy or alguma coisa girl, era a favorita dela, aliás. Amigos, são 11h30 da noite. Vamos gravar o Disco Ninja? Vamos! Isso foi você. Então, beleza. Acho que começou tarde por minha causa, então tudo bem. Daigo, oi. Qual é a regra do primeiro round? Round 1, round 1! O primeiro round consistirá de músicas que você ouve na tela de começo do jogo, não na abertura. Na tela de começo, aquela musiquinha bonita que vai parar assim que você apertar o start. É uma de start. Exatamente. Aquela canção que você escuta antes de apertar o start. Aperte qualquer... Não, não, agora é aperte qualquer botão para iniciar. Não existe mais start. A magia acabou. Sabe por que isso não funciona? Porque se eu apertar o botão de power off... O videogame vai desligar. Não é qualquer botão. É porque os videogames agora também não tem mais. Os videogames agora também não tem mais botão de power off. É sensor de power off. Não, o meu PlayStation 4 tem um botão. Tem dois botões aço aqui. Ah, um código teu. É porque o teu já é o segundo modelo, o Nutella já. Não, o meu já não tem, não. É, não tem o quê? Por quê? Que botão? Tem o botão de desligar, não. Ele tem sensor. É porque o teu é o primeiro modelo. O teu é o modelo que vai dar defeito, igual o meu. Não, o meu é Slimzão. Ah, entendi. Vai, joga essa porra, mais antigo. Mas foda-se, dadinho da vitória, escolha quem é o primeiro guerreiro intergaláctico que vai aqui provar a sua honra com o Disco Ninja. Qual o número de cada um? Isso não importa, é aleatório, acho que é verdade. É, que é lava jato. Você falou, saiu você, tá vendo? Saiu da imprensa, é prova. Ai, caralho. Vamos lá, então. Jéssica, você soprou o cartucho, você limpou o CD, você baixou o jogo e está pronta pra jogar. Agora você vai apertar start. E qual é o sentimento que desperta quando você escuta essa música? Eu tenho que falar já a música? Não, o sentimento. Ok. Sentimento é de trevas, oi? Solidão. De aventuras Jesus do SBT campestres que estão por vir, cheias de monstros lúgubres. É, cheia de monstros que vêm direto da noite pra devorar o coração do meu boneco, seja lá o que mais for. Você caça a noite. Exato. Gente, porque... vocês falam Symphony of the Night? Não. Não. Caçando espíritos. Eu escolhi a tela de... mas essa música é meio tricky, mas foda-se. Não importa, como disse meu querido Lapso. É, essa música, ela vem como se fosse uma abertura, mas ela continua tocando na tela de start. Então ela é os dois, ela é uma intro e uma música de tela de start. Então tá valendo? Tá valendo, porque ela começa num solinho de violino bonito, você já sente ali o quão tenebroso que vai ser a aventura. E é muito tenebroso porque o jogo é horrível. E ainda assim ela é muito bonita. É um sentimento melancólico e ao mesmo tempo bonito, que exaure do coração. Por isso eu escolhi essa música. Então, Disco Ninja. O nome dela é Jéssica. Eu já falei pra você. Levantaram, eu cortei. Hoje eu sou passado pra você. Então, DJ, toca pra mim a música Opposing Bloodlines do Castlevania 64. Thank you. Aquela bela Carrie Fernandes tocando ao fundo. Yes. Não, não é ela, é o Malus. O Malus? Que lixo, cara. Que lixo essa música. GG. Essa música me remete. Essa música. Se músicas tivessem cheiro, essa música teria o cheiro da minha pré-adolescência. Das locadoras em que eu aluguei jogos de Nintendo 64, em que eu me frustrei tentando jogar esse jogo sem um memory card de Nintendo 64. E você cheirava a Skinny e a Monster. Ainda não. Isso foi só depois do Baixo de Soco mesmo. Se esse jogo tivesse um gosto, esse gosto seria de frustração. Um gosto amargo como o fel. De frustração. Mas seria um gosto ainda assim agridoce. Porque eu lembro que eu ficava, tipo, eu alugava essa fita, sei lá, tipo, manhã cedo de sábado. Aí eu ficava jogando o sábado inteiro, até ficar com dor de cabeça à noite. Eu não conseguia chegar no final, porque além do jogo ser... O jogo é muito ruim, tipo, não só graficamente, os controles eles também são horríveis. Eu não tão a moto saiu fora. Pois é, a moto saiu fora aqui, fugiu. Mas eu lembro que eu queria zerar aquela merda. Queria muito zerar, eu não conseguia zerar em um dia. É. Eu zerei, mas eu zerei com uma revistinha. Eu não tinha revistinha. Tanto que aqui tem um puzzle dele, eu não lembro se é dele ou do Legacy, que é o que veio depois, que tinha aqueles negócios do Zodíaco. E eu lembro que eu anotei tudo, todas as sequências, eu peguei um caderninho e comecei a anotar pra resolver essa merda desse puzzle. A tecnologia avançada para crianças. Não, mas é. Você jogou Dagon? Joguei. Então, você lembra desse puzzle? Que você tinha que alinhar um negócio do Zodíaco, assim? Era muito lindo. Eu lembro que a revista me falou o puzzle. Eu falei, opa. Isso aí eu pedi ajuda para os universitários revistários. Inclusive, o jogo tinha um negócio que se você chegasse na última parte em um determinado tempo, você lutava contra o vendedor lá, o Come to Buy! Como é que é o nome do cara? Esqueci. Puta, eu sei de quem você tá falando, eu não lembro o nome dele, não. Eu sei que no final do jogo ele falava, eu sou o Satanás, eu sou a morte. Aí você lutava com Vincent. Aí depois você lutava contra o Drácula mesmo. Caraca, eu nunca consegui enfrentar esse cara. Eu também demorava pra caralho. É mais certo se você for com a Carrie. Ele não enfrenta o Reinhardt, não. Mas eu só jogava com a Carrie. Você tem tempo. Eu só jogava com a Carrie, não aguentava jogar com o Reinhardt, não. Você jogava bolas de fogo em pessoas. Exato. Ficava de longe, só nos mísseis. Então vamos lá, dadinho da vitória. Você que dita o universo e tudo mais, o destino em seus seis lados. Tum, tum, tum. Não, você pediu a GG de tum. É tão aleatório que eu nem sei o meu número. Ninja inimigo. Olha, eu vou admitir pra você, GG, que o dadinho da Vitória True, que era um dadinho de mini-gurps, nas minhas várias mudanças, se perdeu. Eu não sei onde está. Então eu substituí o dadinho da Vitória por um dadinho erótico que eu tenho aqui. Que é tipo umbigo, orelha, pé, boca, nuca e descubra. Ou seja, é um dadinho zoeiro, porque isso não tem nada de erótico. Mas aí eu escolho aqui uma parada pra cada um e vai. E o ninja inimigo é o boca. E saiu. Meus amigos, nesse tema de Disco Ninja, eu resolvi escolher um jogo que é muito odiado por uns, muito amado por outros e não existe meio termo. Mas eu peço a compreensão de vocês para entender que a trilha sonora desse jogo é algo sublime. É algo incrível. Não dá pra dizer que a trilha sonora desse jogo é ruim. O Daigo pode falar, mas esse jogo é uma merda! O Castro esperaria isso. Do Daigo eu já não sei. Eu não gosto. Esse jogo. Eu não gosto. Eu gosto do sistema. Eu não gosto que a história me apresente. Caralho. Caralho, você é um merda, moleque. Que lixo esse jogo. Que lixo, cara. Esse jogo me deu câncer. Caralho, esse jogo ele me dá câncer. Isso é um merda com tudo. Estamos aqui falando de temas que tocam quando você vai dar o press start. Na hora de começar o jogo, na hora de apertar o start, você tem uma trilha sonora que toca. Tem um jogo que mora no meu coração e todas as pessoas sabem que eu já fiz um programa especial sobre isso, já fiz uma série de episódios secretos do Baixo Feito Soco pra tentar explicar a história dele. E existe uma música chamada Dearly Beloved, que é o tema da tela de start do jogo, que tem uma versão diferente pra cada um jogo da série. É diferente mesmo? Sério? É diferente. Eu nunca parei pra notar. Todos os jogos tem uma versão diferente do Dearly Beloved. Todos. Caraca, pra mim era tudo a mesma coisa. Eu nunca parei pra notar, sério. Pode escutar. É... uma delas é a minha favorita. Eu não tenho certeza se é essa que eu escolhi, porque eu cheguei em casa e escolhi rapidamente. Mas uma das que eu mais gosto definitivamente é a do 358/2 do Kingdom Hearts, que é o Dearly Beloved. Disco Ninja, toca aí pra gente, por favor. Dearly Beloved, nossos entes queridos. É, Dearly Beloved. É, 358/2 é um jogo muito, muito, muito mais do coraçãozinho. Por quê? Porque ele conta a história do personagem mais dramáticozinho, mais tristezinho e, coincidentemente, meu personagem preferido da série Kingdom Hearts, que é o Roxas. Ah, Roxas, né? Sofrido, eu já pensei, pô, deve ser o Caio. Não, mas pera, não é da... não é dele. Não, o 358/2 é sobre ele. A música não é dele, mas o jogo é sobre ele. Não é sobre a menina lá, a 14ª membro? Não, é sobre os dois, mas basicamente o 358/2 conta a história desde o momento que ele nasceu até o momento que ele morreu. Ah, entendi, entendi. E ele é um personagem muito interessante, porque ao mesmo tempo ele era pra ser vazio, ele era pra ser um nobody, era pra não sentir nada, não entender. E ele é o cara, é o nobody que questiona a existência, o nobody que quer ter um propósito, o nobody que se vê forçado em viver à sombra do Sora, que é o grande herói do mundo, e ele é só tipo o nobody dele. Então é um jogo interessante, que tem uma história interessante. E o remix do Dearly Beloved da abertura do 358/2 é um dos melhores da série. Então, meus amigos, sintam-se emocionados com essa versão, que traz um pedaço da emoção que é viver a história do Roxas em 358/2. Esse daí eu não joguei, mas ele você não chegou a explicar ainda, nenhum secretão ainda, né? Ainda não. Mas haverá um mais secretões? Haverá! Você acha? Você acha? É, a história do 358/2 se passa depois do Chain of Memories. Então, no próximo eu vou explicar o Chain of Memories e o 358/2. Aliás, me lembra que Rebeca me abandonou e a gente tinha planos de fazer secretões sobre Musou. Não, a gente vai fazer secretão. O próximo secretão, já falei, vai ser provavelmente em 2020. Mas a gente vai fazer sobre a história do Big Boss. Caralho, eu quero muito. Isso é legal. Dadinho, enquanto não sai o Big Boss, escolha o próximo a mostrar o destino. Tinha que falar do Dadinho com a voz do Big Boss. Dadinho. Caralho, Dadinho. Que lixo, cara. Saiu um umbigo. Umbigo é o Taiko. Nem Deus, pai, eu sou um umbigo. As pessoas eu tô com medo de perguntar o que eu sou. Minha pessoa. umbigo é, se for limpinho é maneiro. Meu Deus, o que tá vendo? Eu dizer que sou triste por nunca ter achado um umbigo limpinho, mas isso são aventuras sexuais de uma pessoa. Eita. Então, vamos lá. A minha música é uma música que te põe já no ritmo do jogo que eu escolhi. Ritmo de festa? Também, tu vai entrar na festa da porrada, meu filho. Tu vai salvar os escravos da ilha nação da costa africana de Genosha, meu filho. Pois o que eu escolhi é X-Men Mutante Apocalipse. Esta bela música chama-se Enter the X-Men. Pare. Não, eu acho que a Capcom pensou. A gente podia fazer algo mais ou menos animador, igual é a versão da TV. Mas eles pensaram, não, vamos fazer um rockão mesmo. Vamos fazer um rockão Nescau. Agora dá pra fuder. Tabaco massa pra gente. Deu até o talo. Mas é isso aí, creio que o Disco Ninja já tenha tocado. Quem nunca ouviu essa música não sabe o que está perdendo. É ruim da cabeça, é doente do pé, e se eu encontrar na rua, meto um bicudo. Taigo. Oi. Taigo, se você fosse escolher trilha sonora da sua vida pra dar porradas, essa música estaria na seleção? Mas tranquilamente. Essa eu seria tipo a música dia, levantando no bar, sacou? Se um dia o Daigo acordasse que ele vivesse num beat'em up, essa música ia começar a tocar na hora. Então, seria tipo o título dele, né? Ele ia catar o cano do banheiro dele. Assim ia... que rolasse apertar o start, era eu levantando do boteco com a garrafa na mão. Bateu no cara! Cara, esse é aquele jogo do Super Nintendo que você escolhe. Cada personagem tem uma fase e é difícil pra caralho. Não, difícil pra caralho. Tem lado difícil. Tô ligada com ele. Quando eu era criança, eu achava difícil pra caralho. Eu nunca joguei ele depois de adulto. Eu também jogava ele, eu achava ele muito difícil. Quando eu era criança, eu achava mais fácil do que hoje em dia. Ah, mas você sempre foi fodão, Ilatos. Sempre. Você sempre jorrou fodice dos mamilos. Entre outras coisas. Entre outras coisas. Vai ficando velho e vai ficando fodido. De pequeno já essa porra, esse jogo em 2 horas depois de. Vai ter que ter fita em casa. É. Tu zerou esse jogo em 2 horas? É, dá pra zerar em menos até. Olha isso, eu te confesso que eu zerava em menos. É. Eu fazia em 1 hora cravado. É por isso que o Ilapis é o sucesso da vizinhança. Não. É a alegria da garotada. Alegria. No stream que a gente fez, acho que levei com umas 3 horas quase, cara, pra zerar. Dadinho da Vitória. Casada, né? A sua missão agora é escolher o Ilapis. Escolha-me! Your destiny. Cara, eu vou até tirar uma foto. Saiu o ponto de interrogação aqui. Que descubra. Que é o general Randon. E Lápis. Sou eu. Neste jogo, companheiros e companheiras. Um jogo de 1988. Foda-se. Da gloriosa 1980 e foda-se. Capcom, centro acadêmico da porra da computação. Aquela empresa que vai foder a sua vida, mas que você quer namorar a todo custo. Lançou uma delícia azul em 8 bits com uma deliciosa música de tela de Start, que será agora executada. Todo o rock pauleira anos 80 de Rockman 2. Pra você, aqui no Disco Ninja, fica ligado. eu podia jurar podia. Que você ia escolher o tema de Street Fighter 2. Eu pensei muito nisso. Quando o cara ia dar um soco no outro ali na beira do prédio. Eu pensei muito nisso. Mas assim, eu só me decidi uma coisa. Será algum jogo desse meu amor de verão que me traiu, mas que eu ainda amo. Tô na capa. E seus mil maridos. Jogos. Mas eu fiquei entre o Street Fighter 2 e o Mega Man 2. O Street Fighter 2, ele tem um detalhe. Pensando bem, eu podia ter escolhido o Street Fighter 2. Que é o seguinte... Porque, cara, é música do fliperama. Tinham várias músicas no fliperama. E a música que se destacava era a música do Street Fighter 2 ali no fliperama. Ela era a música que tocava mais alto. Mas é pelo seguinte, ela me remete a muitas frustrações de vida. Street Fighter ou Mega Man? Street Fighter 2. Street Fighter 2. Que tá tocando de fundo aqui Mega Man. Sim. Mas eu quero falar do que eu quero falar agora. Agora eu sou homem livre. Sou homem livre. E vai tocar. Eu vou botar Street Fighter no final também. Todos nós vamos ouvir Street Fighter. essa canção, esse belo tema, ele de Yoko Shimomura, ele lembra muito aquela mulherão sensação. Mulherão da porra. Ela tem muito aquela sensação de perdi 10 centavos. Não tem 10 centavos. Agora a ficha não entra, né? Não é nem a ficha, porque a ficha muitas vezes era aquele botão que ia com fio elétrico. Mas é pelo fato de que no subúrbio, pelo menos é assim, tá? No subúrbio não é muito com ficha, não, porque nego rouba a ficha. Sim. E aí tu faz com botãozinho, aquele botãozinho estoque vagabundo que dá. Eu lembro que é o clássico, você bota a ficha e não cai crédito. Aí continua a música tocando, aí você. Ah, o crédito não caiu! Aí vem um cara que sai lá de trás da ficha. Um chute. E aí, ó, pica. Se eu pudesse voltar agora, eu teria escolhido Street Fighter. Agora eu fiquei pensando em mil coisas aqui. Porra, lembro uma vez claramente que eu. Mas tá perdi... tocando Mega Man fundo, tá? Tá ótimo. E que eu pedi. Quem vai editar sou eu, você não sabe o que tá dando. Você não sabe o que eu respondi no final? Descubra. Que eu joguei com o Zhao Ryu, aí eu perdi, tipo, no terceiro boneco, no segundo boneco. Ou nem no primeiro, passei. E eu perdi pro Blanca. E aí eu falei pra minha mãe: caraca, mãe, bota outra ficha, que agora eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou escolher o Blanca. Ele é muito apelão, com certeza. E aí eu perdi. E aí eu perdi de novo também. E era mó merda, porque era mó ambiente tóxico do caralho. E era em boteco vagabundo. E minha mãe ficava lá comigo jogando, cara. E com certeza devia ser uma merda aquela porra. Ela ficava cachaçando? Não, minha mãe não bebe. Não, porque se eu tivesse tido um filho na época dos fliperamas de boteco, uh-huh. Eu ia levar meu filho pra jogar fliperama e eu ia encher a cara. Uh-huh. Ia dar merda. Entendi. Eu tenho duas trivias pra compartilhar. A primeira trivia é: eu tenho um fliperama parado aqui, se você quiser, tá? Ah, tem certeza também. Quiser uma desculpa. Mas bem que tu devolveu a cerveja que tava fazendo aniversário na sua geladeira. Eu devolvi a cerveja que fez aniversário na geladeira. Não bebe, porra. Tava guardando, porra. A primeira trivia, eu pensei em escolher Mega Man, porque, né, a atitude do 2 é muito icônica. Mas eu pensei, não, com certeza eu vou escolher, aí eu deixei ela de lado. Aí, trivia 2, quando eu tinha um padrasto. Meu padrasto tinha um... É pra tocar a música do yoga ou não? Não precisa, calma. Então tá bom. Não, ele tinha um bar e lá tinha vários fliperamas. Então todo dia de manhã, antes de ir pra escola, eu ia lá jogar. E ficava lá. E não queria ir pra escola. Viada, tu era tipo meu pseudônimo. Eu era o filho do dono da locadora, você era tipo a pseudofilha do dono do fliperama. Pseudofilha, veja bem. Pseudofilha. Maravilha essa psique dela na infância, né? E Lapso, me diga-me. A regra é clara. Você concluiu o round 2. Clara. E quais são as regras do round 2? Vamos escolher temas de bonecos. Sim, bonecos. Aquele personagem que toca o seu coração. Agora, na segunda fase do Disco Ninja aleatório General Random, no baixofrentesoco.com. Tema de boneco é a melhor descrição pra esse round. Melhor descrição, sim. É um tema. E Lapso, a regra é clara, você concluiu o round 1, então você inicia o round 2 com tema de boneco. Valendo! Sim, valendo. Mudei, inclusive, tá? Apesar de Street Fighter... Mudei agora. Apesar de Street Fighter 2 ter sido a grande coisa que me fez jogar videogame para todo sempre, começando naqueles fliperamas da esquina da rua André Vidal de Negreiros, lá no Bar dos Cavaleiros, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, eu fui mesmo me concretizar enquanto flipeiro. Na verdade, foi no Mercado Municipal em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, jogando Street Fighter Alpha, mas não era isso que eu queria falar. E depois eu fui me concretizar, aí de vez em definitivo, como flipeiro, no bar do português, que eu esqueci o nome, na esquina da rua Almirante Vandenkolk, com esquina com a rua Maria Vieira, também em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, com The King of Fighters 96, a promessa, a glória, o jogo de luta supremo definitivo, até sair o 98. E é um tema deste jogo que escolherei agora. Vai tocar Esaka, tema do Kyozin, pra você, do Disco Ninja. Senhor Ilapso, é a segunda vez que você escolhe esse tema. Mas da outra vez. Disco Ninja. Eu acho que esse foi o primeiro tema que você escolheu no nosso primeiro. Mas da outra vez eu escolhi o do 98. Sim. Ah. Tá valendo então se foi do jogo seguinte? Isso. É porque o 97 é um lixo e não tem música. Então. Tem. Na verdade tem. Mas ele toca em pontos. Tem essa música. Específico. Toca só em pontos muito específicos. É um lixo aquele jogo. Deixa eu morrer. E Saka é um tema assim. É bem falado. Tira o chapéu. Tira o chapéu. Eu gosto mais da Arashi no saxofone, mas essa aí é bem foda. Arashi no saxofone eu gosto de 95. Eu gosto mais do 95, o do 95 tem mais swing. Saxofone. Eu gosto mais do desenho do Fatal Fury como. Bateu no cara! Aí! A gente tá devendo um podcast sobre esse. A gente tem que fazer um sobre esse, sobre esses desenhos e sobre o filme de Street Fighter, cara. Verdade. Vamos fazer um podcast só sobre os desenhos de Fatal Fury? Os três? Bora. Não, vamos fazer os da SNK logo, porque eu quero falar mal do The Art of Fighting. Vocês têm que não, mas assim, como é que é aquele streaming que a gente faz streaming assistindo uma merda? Como é que é o nome do negócio? Taima. Vamos fazer um Taima da galera do Baixo Frente Soco. A gente faz um Skype aqui, todo mundo bota webcam, carinha e tal, bonitinho. E a gente assiste seguido maratona de Fatal Fury. Deve dar tipo 3 horas. Porque um filme. Eu tenho que escolar o terceiro dublado. Não, mole. Dublado. Tem que ser. Bateu no cara! Não, o primeiro e o segundo você vai achar dublado mole. O terceiro é que é complicado. Eu tenho aqui já, mané. Você tem o terceiro aí? Você tem o nome? Aí, moleque! Tem o HD em compartilha HD. Com o HD. Dubla. É, eu dublo todo mundo, como diria o bode. Melhor ainda. Melhor versão. Fatal Fury Uncharted. É, Fatal Fury Uncharted. Mas o negócio do King of Fighters 96, cara, é porque foi o primeiro jogo, acho que foi o único jogo em fliperama que eu zerei com todo mundo, mano. E assim, e chegou o papo de como tava chegando nos últimos trios, assim, tipo, trio das mulheres, que ninguém jogava aquela porra daquele trio. Que a Kazumi era uma merda porque tinha que fazer movimentos muito complexos na alavanca pra uma alavanca ruim, que nem aquela que tinha lá. Tá muito complexo. O nego parava pra ver, mano. Eu botei recorde daquela porra daquela máquina, deve estar até hoje, tá? 600 mil de. E 29 contras. Um dia que a galera raspou o fio. Pra ficar, cara, eu e João Paulo, a gente raspou o fio. O clássico dia da raspada do fio. João Paulo agora fica defendendo, falando que o Lula não é corrupto, que não fez nada demais, mas quando a gente raspava o fio lá, tava tudo bem. Aí a gente se amarrava, quando a gente raspava o fio, pichava a Muri Castilho com a estrela do PT, aí tava tudo ótimo. É, juventude vândala do caralho. Mas é isso, The King of Fighters é lindo e essa porra que tem agora aí não é The King. Eu digo mais, a estrela de Terry Bogard não é a estrela do PT. Ah, sim. É muito superior. É da Marisa. Marisa. Caraca. Não, tadinho, sim. Da Vitória, escolha qual é a próxima página do Qualquer de Pessoa que vai falar. Não, do boneco. Caralho. Todo alguém está viciado. Dai Greon. É nóis já de novo? Oh, que beleza. As outras duas músicas eu pensei fácil, muito fácil. Tipo, veio assim. Agora, música de boneco eu me compliquei todo, fiquei a fim de trocar. Mas eu acabei me decidindo pelo que tinha mais swing, pelo que era mais música. Então eu fui novamente a Arc System Works, a grande rival da Capcom no que diz respeito a criar temas fodas para seus bonecos. Eu fui primeiro em Guilty Gear. SNK também, hein, porra. É, SNK também. Mas eu acho que a Capcom e a Arc brigam mais, assim. Não, mas é quando a gente fala caso de trilha sonora, da SNK, eu trilha sonora de jogos de luta, o Guilty Gear tá um passo à frente. Sim, ele e o jogo que eu escolhi, o Blaze Blue, uhum, que é muito pouco falado aqui, porque é muito waifuista, eu entendo. Mas é o foda que ia com outros bonecos. O foda é que esse tema é de uma das porra das waifu do jogo. Mas essa música é um swing, é um hard rock gostoso. É um troca-troca. É uma delícia, é uma putaria. Acho que eu sei qual que tá falando. É uma delícia, é uma putaria. O nome do tema é Oriental Flower. O personagem é a doutora Lich Feiling, aquela que trepa no pau. Ei, que beleza! Eita! Ela que trepa no pau, faz pole dance, gira, bate. É o que ela faz. Que essa merda aí, Disco Ninja. Oriental Flower. É um jogo que eu preciso jogar mais, sabia, Dive? Olha, eu recomendo ele, meu caro ninja inimigo. Joguei umas 4 vezes Blast Blue, achei muito maneiro. Você joga a versão mais atual, Central Fiction. Eu tenho cocô no chicão. Porra, preconceito em babaca que tem com Blaze Blue, cara. Pra mim você já ia sair do personagem, né? Porque eu gosto de Blaze Blue. É, mas o Chico gostou do Blaito pra mim. Eu acho que o Fonso tem razão agora, que o Tigueira é muito melhor, cara. Não é possível. Blaze Blue é um jogo que o Senhor da Eternidade tem. As poucas vezes que eu joguei foi na casa do Senhor da Eternidade. Só que ele é o único brother da galera que tem o Blaze Blue. E a gente nunca só a gente comprar, ué. É só a gente comprar. Central Fiction tá aí, cara. Ah, esse CF é Central Fiction? Achei que era aquele Chrono Fantasma ainda. É o mais recente. Crioulo Fantasma? Não, o Crioulo Fantasma é tudo junto, não é CF. Todo estava, impossível. É tudo CF essa porra. Não, cara. Crioulo Fantasma? Isso. Crono. Tá atrás de você. Tá, Ethereum atrás de você e passando por dentro de você agora. Um olho fantasma, porque não existe amor em São Paulo e muito menos no Rio. É um negro maravilhoso lá por cima. Vai tabelar tá. E tocar com você. Que mané, dadinho, meu nome é Zé Pequeno da Vitória. Não. Porra. Jéssica! Sabia que ia ser eu. Clarividência, essas horas. Eu tenho. Então, meu tema de boneco, eu retirei. É difícil, quer dizer, pelo menos eu não me lembrei até o momento que a gente decidiu o tema, de algum tema de boneco que não fosse de jogo de lutinha. É muito mais fácil encontrar tema de boneco e jogo de lutinha. É marcante. É mais marcante também. Mas eu fui pensando. Mas RPGzinho também tem. Tem, mas assim, na hora que você pensa tema de boneco, a primeira coisa que te vem é o jogo de lutinha, vai. Tema de boneco. Pronto. Então, agora de RPG. Tem bastante, mas pra lembrar assim foi difícil. Mas eu optei por escolher de um RPG, inclusive de um RPG gostosinho, bonitinho, fofinho. Mas não foi o set do tema da Ares. Não! Eu vou sair dessa porra, eu não quero mais. Então. Eita! Não, mentira. Permita-me, é gostosinho! Eu gosto do tema da Ares, tô zoando. Mas eu escolhi de um Final Fantasy like, que era pra ter sido um Final Fantasy, inclusive. E não foi, e não recebeu o título de Final Fantasy, mas poderia ter recebido, porque ele tem dois FFs no título. Opa! E é de um personagem que eu gosto muito, inclusive, de um vagabundo do amor. De um mulherengo, de um herói sem memória. Ele te inclusive, soa algum sino? É, eu ia tentar fazer alguma piada com isso, mas foi mais rápido do que eu. Vagabundo do amor, dorme na praça pensando nela. Não, pensando nela, pensando nelas. Tem isso também. Mas ele não é vagabundo, ele não é delinquente, é um cara carente que dormiu na praça pensando nela. Nelas. Ele deve segmentar, vai. Ele deve pensar numa primeiro, depois só pensar nas outras. Tipo Renato Gaúcho. Olha, em se tratando do Ring a Bell, não dá pra saber. Mas a gente sabe que ele é um cara muito legal no final das contas, que ele só tá sem memória. E tem essa tirada maravilhosa com o nome dele, Ring a Bell. Uhum. Does it ring a bell? Será que tem algum trocadilho pra isso no Japão? Que acho isso não, é porque lá. O nome é ring a bell. Ah, você tá falando tipo de expressão, né? Eu não sei. É, na versão japonesa não deve ser ring a bell. É assim? Não, é ring a bell sim. É. Ah, eles bem. Falam com sotaque japonês, mas é ring a bell. Ring a bell. Os nomes são todos iguais. Ilha, Agnes, ring a bell. Tissu. É, Tissu. É... Sabe que Agnes virou Agnes. Agnes. É o jeito francês, é? O jeito francês. Já pediu? Já pediu, GG? Sim, vou pedir. Disconinja, toca aí a música Love's Vagrant do Bravely Default. Agora eu digo pra você, GG. Gabriel, ele pode querer conhecer e passear com diversas mulheres, pode? Mas o coração dele é da Ídia. Com certeza. Sempre foi. Desde pequenininho, foi a mãe. Ah, você tem que jogar o Beverly Second! Eu preciso jogar! Programa do 2, hein? Programa do 2. Me esperem jogar pra fazer, calma. O Dag vai jogar também? Eu tenho que ter o jogo, né, gênio? Eu te peço. Resolver. O seu tá muito mais fácil de resolver do que o meu, Daigo. Isso é justo. Cara, vou te mandar pelo... se tu se comprometer a jogar logo pra gravar pra gente e a GG arranjar um, eu te envio pelo correio. Parceiro, eu vou fazer igual eu fiz com o Zeldinha. Vai enfiar no cu. Ah, que filha da puta, eu já te devolvi, seu cadelo. Eu usei três vezes. Qual Zelda que foi? O Link Between Worlds. Ah, demorou, mano. Vamos gravar. Vamos lá. Olha só, uma das coisas mais maneiras do tema dos personagens de Bravely Default e Bravely Second também é que quando você manda o super especial bolado, o tema da luta que for para e começa a tocar o tema do personagem. Sim. Enquanto o boost que o especial dá para todos os personagens estiverem durando, o tema do personagem vai continuar tocando. Então, tipo, tu tá numa luta muito tensa com uma música muito fodida do boss bolado e de repente. É muito músicas lindas, cara. A composição, é sempre bom lembrar, é do vocalista da banda que toca a abertura do anime do Attack on Titan. Revo. Porém, você sabe que eles fizeram... Não, não é. Inclusive, eu não curti muito a do segundo, não. Mas, enfim, jogando talvez seja outra coisa. Você sabe que eles têm um show ao vivo que eles fizeram da trilha do Bravely Second, mas é a banda toda dele, né? Second é do Default. Do Default, sorry. Eles fizeram um showzinho ao vivo, que é Luz and Dark, Kiko, alguma coisa. E aí eles chamaram a banda toda pra tocar e ficou muito foda, cara. Muito foda. Irado. Pô, o Bravely Second ainda tem a musiquinha de anime na abertura que toca no início de todo o capítulo. Pode crer. Dadinho da Vitória, escolha o Ninja Mil, que é o próximo a falar aqui de acordo com as regras do jogo. Nossa, que coincidência. Obrigado, Dadinho da Vitória. Quem diria que cairia você, né? Meus amigos, eu já dei o spoiler que eu vou falar sobre músicas de Kingdom Hearts ao longo desse episódio inteiro. Eu já falei que o personagem que eu mais gosto é o Roxas, mas infelizmente ele não. Ele tem o Roxas tem uma música que é do caralho, a música é muito foda, é um violino muito melancólico, fudido. É uma das melhores músicas do Kingdom Hearts, mas eu ainda não acho que é a melhor tema de personagem. Jogando o nosso querido jogo Birth by Sleep, tem uma cena que eu já falei em algum podcast aí, que eu acho que era o próprio review de Birth by Sleep que eu fiz, que era o Terra se rebelando contra o próprio mestre, que é o mestre da luz, quando o mestre decide usar o poder da luz pra matar o Ventus. Isso é spoiler, tá, gente? Foda-se. Pra matar o Ventus, porque o Ventus pode despertar um poder muito escroto que vai acabar com os mundos. Só que o Terra vira e fala: nem fudendo que você vai matar o meu amigo. Pá! Aí ele usa o poder do, entre aspas, lado negro pra poder defender o próprio amigo da luz que quer matar ele. E você entra num paradoxo muito fora do filme. Gente, o que tá acontecendo aqui? Nessa hora aí, a minha cabeça já tinha dado tela azul e eu não entendia mais nada. Os provas não são ruins, amigo. Pelo menos não o tempo todo. É um caminho mais difícil de percorrer. Mas nesse momento, quando ele vira e fala: eu vou deixar você fazer qualquer coisa, você me ensinou, mas eu nunca vou deixar você machucar o meu amigo. E começa a tocar esse tema e você tipo: caralho. Então, por favor, Disco Ninja, toque o tema empolgante do Terra, de Birth by Sleep. Thank you. sentimento que essa música me passa, e é muito o sentimento que o personagem tem no jogo, é tipo, eu não vou deixar que os seus que as suas crenças e a forma e os seus preconceitos julguem a forma que eu vou encarar as coisas. Ele é um cara que tá toda hora todo mundo falando, não, cara, você vai fazer merda, você tá fazendo merda. Ele fala, não, cara, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer certo. Você acha que ele se fode no final? Ele fode todo mundo no final. Ele dá tudo errado, mas ele era um cara que tava sempre pensando no bem, por mais que as pessoas achassem. Ó, mas de boas intenções, o inferno já está cheio, não é mesmo, meus amigos? O Terra nada mais é do que uma versão que não deu certo do amigo do Sora, que eu esqueci o nome. Como é o nome? Kairi. Kairi é mulher. Do Rico. O Rico. O Rico, ele é o Terra que deu certo. O Rico é o cara que se fudeu no lado negro, mas conseguiu voltar, dominou o lado negro e usa o lado negro pra ser o parça. Parça do Mickey ainda. Exatamente. Foi tomar os Mickey Objetos, tá na dele lá. Você quer os Mickey Objetos? Você sabe qual é o Mickey Objeto Misterioso de hoje? Sim, eu é a chave. Eu não sei, Mickey. O que vamos fazer? Essa que porra é chata do caralho! Nós precisamos fazer assim. Caralho, o Pateta não tem a língua presa assim, não? Só meio frajola. Não, o Pateta fala assim. O teu saiu o Donald, o teu saiu frajola e o meu saiu o Cartman. Mas ninguém fez o Donald, de verdade. Sabe quem é o melhor Pateta? Eu, Baeri. Eu ajudei a encontrar os Mickey Objetos. Baeri, eu tô voluntário. Não mostra que ele tá ajudando o Pateta. Aí, pô, eu descobri. Rapidinho. A gente um dia desse se encontrou aí e eu descobri o truque supremo pra tiltar mais no Baeri. Quando ele começar a rir, faz cócegas na barriga dele. Aí, multiplica, bufa o efeito muitas, muitas vezes, cara. Ele tilta, ele quebra muito. Não, vacilo. Vacilo é. E dá a volta no Jiraya. Agora, universo escolheu o ninja inimigo, pois ele deve explicar qual é a regra do round 3. Round 3! Obrigado, ninja inimigo. De nada, ninja inimigo. Então, a regra do terceiro round é uma regra muito clara. Assim como a regra do primeiro, do início, é a regra da tela do start. A regra do terceiro, a regra do fim, é a regra dos créditos. É a regra das músicas que tocam no encerramento do jogo, enquanto as palavras de desenvolvimento do jogo estão subindo. Quando no Final Fantasy XV aparece ali no final, Carlos Pivotto. Sou eu! Então, como as regras são claras, eu vou falar, meus amigos. A música que eu escolhi é... Putz, eu podia ter escolhido o tema da Florence, caraca. Podia. Florença. Ele podia. Mas olha, ninguém escolheu. Ninguém escolheu. Desculpe, retome. O que, que eu escolhi? Eu escolhi uma música do Kingdom Hearts. Olha só! Que surpresa, cara. Jamais poderia imaginar. Ô, cara! Mas a música de encerramento de Kingdom Hearts, a música que toca durante os créditos, é uma das músicas mais clássicas da série. É uma música que já virou abertura, encerramento, já tocou no meio do jogo. E ela foda, né, cara? E é uma música muito foda, o Tada Hikaru. O Tada Hikaru é o waifu musical de todo adolescente da nossa época que... gostava de musiquinhas de jogos e de animes. Não, pra e mim ela era outra mulher que eu esqueci o nome. É a do Mega Man X4. Ah, que amor. Não, é Yuki na cama. Oh. Na cama! Yuki na cama, yeah! Alright! Não era Maki alguma coisa, não lembro? Eu acho que era. Maki alguma coisa. E no final do primeiro Kingdom Hearts, a gente tem um final muito foda, bem emocionante. E enquanto o final vai se desenrolando, no meio começa a tocar essa música. E ela tem o seu ápice no início dos créditos. E ela perdura por todos os créditos. Se chama Simple and Clean. Disco Ninja, por favor. Thank you. foi tema de abertura do BFS, o caralho. Sim. Porra, já foi tema do universo essa música. Essa música é sensacional. Como e essa música que eu jamais encontrei. Essa música, ela passa o sentimento de conclusão. Ela passa o sentimento de tipo, cara, você conseguiu fechar os mundos, os universos em uma coisa só. E agora ainda tem muita merda pra rolar. Você não tá entendendo nada da história. Não é simples, mas eu tô entendendo que é simple and clean. O primeiro é bem simple and clean. Depois vira uma cachaça foda. Aí... Ai, só Deus na causa. Mas o primeiro termina bem aberto, né? Porque ele fala assim, I will find you, ela fala, I know you will. E começa, when isso. Away. É muito bonitinho o final do primeiro, mas aí fica aquela brechona que tipo, ah não, tem coisa pra resolver ainda, né? E ele vai lá com os dois brothers dele, os melhores brothers do mundo. E o Pluto, Pluto. Eu não lembro disso. Não, você não lembra não? No final do primeiro jogo, depois dos créditos, aparece o Pluto Puto com uma cartinha do Mickey falando, ah, tem mais coisa pra fazer. E ele fala, yes, vamos rumo à continuação. E eles terminam correndo num vasto campo que vai pra continuação. Nossa, spoiler, senhora. Eles vão parar no Castle Oblivion, que é o Chain of Memories, etc, etc, etc. E aí, não, aí, é sério, no Chain of Memories é que a cachaça começa a ficar foda. Começa, é que nem bota melzinho na cachaça, entendeu? Não, eu ainda consegui entender o bagulho da Nami, né, sabe? Inclusive eu gosto muito dela. Aí no 2 veio o Roxas, aí começou a dar aquele nó na cabeça. No Birth by Sleep eu perdi minha merda. Aí eu não consegui mais. Mas eu o Birth by Sleep vai depois do 358/2, né? Caralho. Não, joga, me contaram, mas... me contaram qual é o jogo. Pega o emulador, ou você pega o emulador do DS e joga o 358/2, ou você pega o 1.5 Remix e assiste as cutscenes que tem lá. Dá pra entender de boa. Ou vê no YouTube, foda-se. Eu acho essa opção mais viável, né? Dadinho da vitória. Tadinho dessa vitória. Eu vou fazer vocês escolherem. De valores mil. Taigo, você quer orelha, nuca, umbigo, pé, boca ou descubra? Vai pé, né? Pé. GG, você quer orelha, nuca, umbigo, boca ou descubra? Cabeça, ombro, perna. Joelho. Olhos, não. Olhos, orelhas, boca e nariz. Era olhos, assim, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Foda-se. Qual que é as opções? Desculpa. Joelho e pé. Eu quero descubra. Tá. E lápis? Caraca, essa GG, hein, brother? Olha aí. Boca, quero... umbigo, nuca, orelha. É, nuca. Orelha, não sei ninguém, peraí. Nuca e lapso. É, qual que é mesmo? Estamos no último já, né? Sim, estamos no último. Eu vou falar o jogo que foi a maior decepção por um triste de 2015. O que é isso? Estou falando de Engrenagem de Metal Durona Sólida V. Um Metal Alchemist? A Dor Fantasma. A Dor Fantasma. O jogo que, por um único detalhe de traição de seu criador, Hideo Kojima. Tem spoilers Kojima, que eu ainda não joguei. Eu não vou dar spoiler. Que a Quiet não é o Chico? É, a Quest não é o Chico. Mas é, isso não é, já não é mais spoiler. Já não. A internet não teria conseguido se conter se a Quest fosse o Chico. O que teria sido muito irado. Teria sido irado pra caralho. Exceto que no final, enfim, foda-se. Mas, todavia, se não fosse um detalhe da traição de Hideo Kojima, tá? A quem sempre lhe deu amor. Eu teria levantado e batido palmas pro final do jogo. Todavia, não foi o que eu achava que tinha que ter sido. E aí eu só aceitei. O jogo tem uma das melhores jogabilidades da história. É uma coisa mais linda de Deus. Só tem um problema ali no final. O que foda-se? Eu fui lacrado aqui na minha frente pra jogar. É, então você não está lacrando por estar com o jogo lacrado. Quer lacrar? Quer lacrar? Você lacra o jogo. Você quer cometer agora, então. Peraí. Escuta o barulho, Olha o barulho que desse. Lacrou, viado. Isso é piso, seu viado. Para de me enganar, porra. Não é, cara. Eu vou abrir a caixa agora. Ah, olha esse cheiro. Isso aí foi perdendo o bicho. Mas dá pra sentir cheiro, viado? Vai, dá pra sentir. Eu vou pedir a música, a primeira música do encerramento, a primeira música dos créditos deste jogo, uma gravação de Midi Uri, em 1982. A música original é do David Bowie, eu acho, foda-se. É O Homem que Vendeu o Mundo. spoke up wasn't when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you'd die alone a long, long time ago. Oh no, not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. É, original do David Bowie mesmo. Uhum. Eles podiam ter tocado no final do jogo Sins of the Father, né, cara? Podiam, mas tocaram O Homem que Vendeu o Mundo, porque tem The Sins of the Father. Tem que vender o mundo, tem bem mais a ver com a história, no fim das contas. Vendeu o mundo. Ele vendeu o mundo, cara. E se, ainda segundo o Bode também, né, que é sempre o nosso poeta, uma vez ele falou que o pivoto era o homem que comprou o mundo. Alguma merda que eu comprei, mas ela falou, caralho, esse é o homem que comprou o mundo. O Bode é poeta do BFF. O Bode, inclusive, ele tem uma história muito triste com esse jogo, porque ele tava jogo pré-platinado, e aí um raio caiu no Rio Comprido. E corrompeu o save dele. Caraca, ele não fazia upload pra PlayStation, pra nuvem, e aí ele perdeu. Caralho. Teve que jogar tudo de novo. E pior que ele platinou. Não, né? Não, ele platinou. Sério? O problema do bode não era o Dota, não, cara. O problema do bode é o bode. É que ele jogava a culpa no Dota uma época. O problema do bode é o cérebro dele. Sim, sim. É aquele cérebro de humanas dele, que é de exatas, mas que ficou preso. De humanas. Tá preso na humana. É o cérebro objetivo que ficou preso no mundo subjetivo. É esse é o bode. Aliás. Qual que eu deveria jogar primeiro, Ilato? O Uncharted 4 ou o Metal Gear 5? Joga o Uncharted porque é rápido. O Uncharted, era mais rápido. Se você jogar no nível Demolidor, que é o mais difícil, que é o mais irado, você vai levar umas 20 horas, talvez, no máximo. 20 horas de frustration, né? Não, só tem... Cara, sinceramente, só tem uma cara, parte. Cara, Uncharted não é difícil, sério. Só tem uma quando parte. Quando eu jogo Uncharted, eu vou direto no difícil. É, eu também. Só tem uma parte lá que é meio chata, que é uma parte dentro de uma mansão que eu fiquei, cara, uma hora ali pra desenvolver uma estratégia e... Porque só vinha maluco blindado, sabe qual é? Aquele filho da puta blindado que tu tem que dar mas de... todo mundo me fala que o 4 é do caralho. É irado, mas eu, assim, não quer dizer que é difícil. Não é o melhor da série também. Não, não. Eu acho melhor que... Melhor é o 2. É, cara, o 2 tem aquela paixãozinha de verão, né, cara? Mas eu achei o 4 melhor do que o 3. O 4 é uma paixão de carnaval e o 2 é a paixão de é verão. É porque depois, a partir do 3, quando aquele caráterzinho que sempre aparecia no final deixou de existir... Oh, sem spoiler, hein? Não, eu não tô dando spoiler, porra. Por isso que eu tô aqui bem quieto na minha, falando uma boa. Tô vendo pô, deprimiu, cara. Tô vendo que alguém mais também não jogou. O 4 não. Pois é. O 4 ainda não. Pois é. Mas eu acho que vocês eram rápidos, sim. A gente pode até marcar aí o Daigo agora caiu no erro também, né? Tá com não foi. Não teve podcast de Uncharted 4 ainda? Não. Do 4 não. Não. Ah, não. Passou um ano já. Vai fazer um ano essa semana que a gente tá gravando, né? Que o jogo saiu. Acho que o jogo foi 16 de maio. Foi por aí. Caraca, eu jurava que já tinha tido podcast. É. Na verdade, eu acho que tem até mais tempo, hein, cara, porque Dark Souls saiu em março, ano passado, e o... Ele já... saiu, tipo, em... Não, ele tinha sido adiado, foi, tipo, fim de abril, começo de maio. Foi em maio, acho que foi 16 de maio, ano passado, que delícia. Eu lembro que ele tava datado pra abril, aí não adiaram, aí foi pra maio, então, foi isso. Que coisa, hein. Dadinho da Vitória? Dadinho da Vitória. Dadinho da Victory. Dadinho da Vitória. Descubra. Dawn of Victory, moleque, Dawn of Victory. Vamos falar sobre isso. In this night, Gloria, Gloria perpetua. In this dawn of victory. Descubra. Descobre aí. Descubra aí, já. Então, eu vou seguir com o personagem... E eu não vou falar nada, vou deixar vocês descobrirem qual é a música. Mentira, eu vou falar. Não, é, eu vou cantar a música e vocês vão discutir. Descobrir, tá. Ela é assim. A música. Tô tendo errado, PH, porra. A música, ó, eu vou falar dela, vocês vão tentar descobrir, tá? Ela tem, ela começa assim, depois de uma fala muito maneira. Na verdade, o jogo tem dois finais, aí você faz o segundo final. Aí tem uma fala assim, muito sinistra de um dos personagens. E aí, quando ele termina essa fala, aí já emenda na música e começa uma linha de baixo fudidaça, assim, e você fica mega empolgado. Yeah, vamos acabar com essa empresa maligna. Yeah, empresa maligna, glu glu. E é isso. Então, Disco Ninja, toque pra mim o tema do segundo final de Resident Evil 2. Opa! Final? É quando você joga o B. É, quando você termina, lado, né? B. Lado B. Ah, entendi. Tem o final A, que aí você termina o jogo no lado A, e aí tem o finalzinho assim, heartwarming, e aí você fica, né, ah, que bonitinho e tá, tal, vamos lá, continua, né? Beleza. Aí no B, cara, puta que pariu, no B, ah, meu Deus, é muito foda, você perde a cabeça, assim, é muito legal. Até porque o lado B, o final do lado B é uma extensão do final do A, né? É muito maneiro o que eles fizeram no Resident Evil 2. Cara, eu assim... Eu não lembro dessa música ao ponto dela ser tão marcante assim. Mas eu lembro que o modo B era muito mais irado que o modo A. E muito mais difícil. Era bem mais difícil. Ele é tipo, você tem o final do lado A, e aí ele vai até certa parte. Aí quando você chega no final do lado B, aí continua daquela parte. Não, na verdade mostra tudo de novo do lado A. E continua ainda, aí você joga mais um pedaço e você mata um monstro no trem ainda, no que eles estão escapando. Aí você pensa, puta que pariu, esse cara, não vou conseguir escapar nunca. Mas não, aí vem o monstro, você destrói o monstro. Você pensa que destruiu ele. Aí o trem entra em sequência de autodestruição. Aí você pensa, fudeu. Aí vem uma CG irada. Quer dizer, na época era irada, né? Hoje em dia não é tanto. Uhum. As duas limitações, mas ok. E aí vem uma CG muito irada. Aí vem o Liam e fala, não, a gente vai ter que derrotar Umbrella ainda, né? Aí emenda já na música, é bem maneira. Umbrella, ela. Ei. É só o Homem-Aranha dando as piruletas. É, Tom Holland dando piruleta, por favor. O que? Tom Holland dando piruleta? O que? O menino que ia fazer o Homem-Aranha novo, ele fez um lip sync battle com essa música. Ah, eu vestido de mulher e o cacete, dando piruleta no palco. Muito foda. Ficou maneiro. Olha aí. Ficou da hora. Tudo é construção social. Fez melhor que a Rihanna. Eu não sou tadinho. Fala aqui no meu ouvido. Quem é a próxima pessoa a escolher música no Disco Ninja? É o Taiko. Pura, mas quem diria? Nem eu sabia. Eu não poderia imaginar. Ele falou, não, ele disse. A gente tem que fazer que nem os animes antigos, tá ligado? Tipo, fala assim, tá... Nani? Não, tem que repetir a fala. Tipo, o Dado falou que é o Daigo? Sim, o Dado falou que é o Daigo dessa vez. O Dado falou que é o Daigo. O Dado falou mesmo que é o Daigo? Eu acho que o Daigo falou que era o Daigo o próximo a escolher a música. Não pode ser. Não pode ser o Daigo. Sim, é o Daigo. Mas não pode ser ele. Nós temos que combatê-lo, pois se ele escolher a próxima música, será o fim do Disco Ninja. O fim tem que chegar um dia e é o Daigo. O Daigo é aquele que vai trazer o fim ao Disco Ninja. Daigo Destroyer of Worlds, que bosta. Daigo Ragnarok. Destroyer of Disco. Bom, então sou eu, né? Vamos lá, vamos acabar com esse trem. Não, não é você não, o Dado mentiu. É o Elapso de novo. O Dado mentiu, a Lua te traiu? Yes. Tá, né? A Lua não trai as pessoas, o que trai são as pessoas. A Lua não trai. A Lua não trai, o que trai são as pessoas. Não, não, não. Ela falou, a Lua não trai, o que trai são as pessoas. Ela falou, a Lua me traiu, brother. O resto. Se contradisse, Moro, prende ela. Daqui é capaz de, quando a gente lançar o programa, hoje aprenderam Lula, o Lula já tá eleito presidente. Que isso? Tudo errado. Tamo todo fodido. Mas vamos ver isso aí. Tá na hora de tirar do bolso um daqueles jogos que, bom, praticamente ninguém jogou porque é de arcade e é quase que exclusivo japonês só. E é daquela época que a Namco não sabia fazer jogo de arcade sem inventar umas maconhas. Sempre que você fala arcade, eu penso em Skies of Arcade. Eu também gosto daquela espada tonfa, mas não é isso não. Skies of Arcade já rolou cast dele? Ainda não. Porra, vamos fazer. Ainda nunca. Joguei? Eu topo, eu joguei muito esse jogo no Dreamcast e no GameCube. Porra, jogar nas navetas, na navio gigante que voa. Porra, é muito melhor. Mas vamos lá. O jogo é Out Foxes. É foda-se pra vocês, né? Alguém já ouviu falar nesse bagulho? Eu duvido muito. Eu descobri ele naquela época que eu tava explorando o home de Mami. Caralho. Que eu gosto de fazer isso, eu gosto de desbravar um home set inteiro. Tipo, eu pego uma empresa, ou então eu pego um tipo de home e vou. Outfoxes, ele é um jogo extremamente complicado. Eu digo que ele é o primeiro Smash Brothers, muito antes de Smash Brothers. Porque ele é um porrada de arena, onde tem armadilha pra caralho, onde você pode escolar. Que nem Wonder Boy é o primeiro Metroidvania. Talvez. Antes de Metroid e de Castlevania. Sim. Só pra confirmar, você já pediu pro Disco Ninja? Não, ainda não, mas eu já chego lá. Olha aí, temos uma desconstrução de gênero. Ih, beleza. Então, Outfoxes, ele é um briga de arena, você tem poucos personagens, porque o jogo é todo renderizado, ele é bem animadão. Você controla um de 7 assassinos que foram contratados pra se matar. Cada um tem um contrato. Ô, louco, que pesado. Sim, mas o jogo é engraçaralho pra porra. Ele não sabe que ele é um jogo pesado. Aí então, no final, um dos seus personagens ganha, mas provavelmente vai se fuder, porque o final não é um final legal pra ninguém. E toca uma bela peça de piano chamada Enjoy Your Life. Porque você morreu, então você devia ter curtido a sua vida. Pô, sim. Olha aí. Disco Ninja, toca pra mim. Enjoy Your Life. Que lição. Enfim, vocês ouviram aí, vocês curtiram a sua vida? Você viveu hoje? Você viveu, viva hoje como se fosse o último dia. Você tá no canto, começa a chorar, caralho. Morreu, brother. Você praticou o Carpe Diem, seu corno? Carpe Diem é um tudo perigoso. Que podia pelo seu semelhante? Pense bem, filho da puta. Pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Meu filho. Não é o aquele Daois cabeçudo que narra essa porra? O Dalcinho? Não, é o Campanile. Ah, é o Freeza. Cara, é o Freeza, né, cara? O Freeza olha pra você e fala, paz. Amor. É. esperança. Cara, tem que fazer uma versão dessa fala com o Freeza, tá ligado? Aí vai ficar sim, sim. Total. Não, então começa com caos. Puta, caos. Tem Shinhan, Yantia, Piccolo, Daimao. São apenas uns merdas. Caos, amigo! Caos! Adeus, Tenshin! O último que corruda! Yantia, o ser humano, é o humano mais forte do mundo. Sim. Só que ele não sabe Kuririn. Disso. Não, o Kuririn não. O Kuririn, cara, Kuririn é um merda. O Tenshinhan é o mais forte, mas ele não sabe disso, né? Ninguém Yantia, sabe. O Yantia enfrentou o céu sozinho, cara. Não, ele tinha alguns minutos. Não, não morreu, não. O senhor não vale merda. O Yantia enfrentou o céu sozinho, ficou dando Kikoru no céu. Não, quem fez isso é o Tenshinhan. Tenshinhan, mas eu tô falando Tenshinhan. Você falou Yantia, gênio. Eu falo Yantia. Ah, eu falei errado, gente. É quase a mesma coisa. Mas o Yantia, ele luta contra o céu. Ele toma um pau do céu, mas ele padrão, luta. Padrão, padrão Yantia. É, ele briga com o céu melecão ainda. Aham, uhum. E toma um pau foda. Tenshinhan enfrenta o céu perfeito sozinho. É, ele fica atacando Kiko rodando a distância boa. Quem nunca, porra? Quem nunca ficou mandando tirinho de mão? Delícia. Oh, mas tu não foi não, tu foi? Eu sou o primeiro. Ah, é verdade. A gente foi aonde? O que a gente tá falando, gente? Puta que pariu. O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Onde eu estou? Eu estou na Lagoinha? Ah, Romero Brito? Não, na Lagoinha eu estava faz 50 minutos. Pergunta pra Marisa. Cara, o Gohan tinha muito cabelo de criança viada, né, cara? Nessa época do Dragon Ball. De cabelo. Era cabelo de Chitãozinho Chororó, isso, cara. Isso, é um mullet. Era o Sam Júnior. É muito cabelo de criança viada. Fala pra mim, cara. Eu não lembro como é que a gente terminou no Disco Ninja. Então, diz pra mim assim mesmo. Um depoimento do Lula pra esse Disco Ninja de hoje. Tá. É, olha só, eu vi aí um vídeo. Eu de Bison e o Moro de Rio, no Street Fighter 2. O cenário era pra cima, no fundo, tava tocando Que País é Esse? Que porra é essa? Eu perdia pro Moro. Eu jogo Street Fighter tem mais de 30 anos, gente. Eu peguei isso aqui, era tudo mato. Eu jogava essa porra, não tinha nem Balrog e pega essa gata de Bison. E veio me botar um moleque, juizinho. Pega a notícia na imprensa. Juizinho. Vai falar que me ganha. O cara não faz um combo. Ficou mandando o Tatsumaki na porra do vento. Eu não tenho problema. Não tenho uma possibilidade isso. É, cara, a hora que ele fala assim, ah, saiu vários indícios de você no Estadão, na Folha de São Paulo. Ele, como é que é que foi? Ele falou, jornal não é... Jornal não é prova, doutor. O senhor me acusa com prova. O senhor me acusa com provas, não com notícias de jornal. Miau! Caralho, cara. Miau! Será que o Lula foi preso quando saiu esse programa? Será que... O que será que aconteceu até sair esse programa? Será? O que será que aconteceu? Será? Os meus jabás já vão ter passado, já não vão mais fazer sentido. Será? Jabá antepassado? Jabá antepassado. Nossa! Falando em jabá antepassado... Como as pessoas podem enviar suas logísticas e sugestões porradarias sobre as músicas escolhidas nesse Disco Ninja? Você... Peraí, deixa eu sair do modo Lula. Okay. Você envia um e-mail para eugostojogos@faixafrentesoco.com e a diversão não para por aí! Não é mesmo, Pateta? Eu não estou sabendo lidar com o Pateta. O que faz o Pateta? É isso aí. O Pateta da Eric. Você também pode entrar no facebook.com/baixofrentesoco. Isso é o Pateta, né, cara? Isso é o Homer. Não, é. Você também pode entrar no facebook.com/baixofrentesoco. É, e você pode entrar no grupo do Baixo Frente Soco no Facebook. Seu merda! facebook.com/baixofrentesoco. Esse é o Cartman. Baixo Frente Soco, caralho. Pode crer. Saori! Você pode também acessar o nosso twitter.com! E não perca as contas! Aos 45 do segundo tempo, você pode também entrar no pátio do Baixo Frente Soco! Eu não sei imitar ninguém, eu tô me sentindo... Eu queria saber imitar o Léo Batista. Ah, e tem também o YouTube e o Twitch do BFS, Príncipe Mascarado, Mago das Ilusões. Cid Moreira? É, tinha que ter um mix do Cid Moreira lendo a Bíblia e falando do Mr. M, assim. Ah. Tipo, chamando o Mr. M de Jesus? É. Eu acho que a única pessoa que eu consegui imitar era aquele travesti do porra. Travesti. Até aí eu só consigo imitar o Deborão lá do Exatamente. E você não pode entrar. É aquela do Paiote. Essa mesmo. E se você Exatamente. Não entrar no grupo do Baixo Frente Soco, porra, aonde que você pode entrar, né? Vai aí. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória trofeja. O Senhor está sobre muitas águas. Ah, Mr. M, sua voz é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor, Mr. M, quebra os cedros. Quebra os cedros do Líbano. Caralho, aí já virou pregação de crente. Salmos 29, versos Mr. M. Lembrei que também sei imitar a Vanessão. Quem é a Vanessão? Vanessão dos 20 reais. Caraca, eu queria chamar. Sei, mas que é esse aí, cara. Vanessão. Como não? O que tem? A mecha quebrou. Tinha. E aí ele não queria me pagar os 20 reais. Ah, o travesti. Aí quebrei com a moto dele. Vocês só sabem imitar travesti, gente? É pra você ver, né? O pombo ia ficar doido, cara. Pombo imperiano e eu sei lá, essa coisa. Vamos jurar amor eterno. Ô, rapaz. Então, fique aqui pra todos vocês esse ensinamento. Um abraço e até semana que vem. Até semana que vem, gente. Beijo.